Baiano Tailandense Produções. Eu não consigo entender. Não sei, você porque tudo acabou. Sem você eu sou jogador, sem noite sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim? Deixa a porta, sabe que não vou te ver. Esse dia sem você parece ser tudo pra mim. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei de saudade. Baiano Tailandense Produções. Eu não consigo entender. Não sei, você porque tudo acabou. Sem você eu sou jogador, sem noite sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim? Deixa a porta, sabe que não vou te ver. Esse dia sem você parece ser tudo pra mim. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei de saudade. Sem você aqui, minha vida vai, e cada vez você mais longe. E o tempo não passa sem você aqui. Nada é nada se compara a ti. Eu não, eu nunca amei alguém assim. Sem esse amor, não sou nada com ninguém. Vou te esquecer de fotos e lembranças que eu